Está na hora. O Dr. Suave vai arrasar. Que gira que estou! Lloyd, viste o meu arco de vestir? Acabei de me ajustar. Escolhi a roupa para tu vestires. Oh, obrigada, querido. Lloyd! Vai lá, é ótimo. Vou investir. Oh, Mu. Vocês têm de estar na escola daqui a 3 minutos. Temos 3 tempo minutos. Sobra. Ainda tenho tempo de fazer o trabalho de casa para o resto do semestre. Vou de planador a Roma comer uma pizza. O seu nome é Phil e é o nosso ar. Desde o século XXII com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil. O futuro deve ser melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o ar do século XXII. Está no mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar o Delos do show. É o meu, meu, meu do futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Meu, meu, meu do futuro. É o ar do século XXII. Meu, meu do futuro. É o ar do século XXII. Pessoal, estou quase a acabar a máquina do tempo. Já te ouvi dizer isso uma centena de vezes. Acho que estou ofendido. Eu... devem ter sido 30, talvez 32 no máximo. Ouve, pai. Vamos esclarecer isto de uma vez por todas. Diz. Não digo. Fala. Estou quase a acabar a máquina do tempo. Estou quase a acabar a máquina do tempo preferida 107 vezes por Lloyd Diffie. Ah! Oh. Obrigada. Desculpem. Phil, não te esqueças. Amanhã aquilo e faz anos. Eu sei. Não queremos que o ano passado se repita. Não foi assim tão mal. Ah, sim? Vamos ver um vídeo. Phil, esqueceste os meus anos. Silêncio! Era um agente do governo? Sabia que iam dar connosco. O que é que disseste? Pai, pai, é aquilo. Que... oh! Oh! És tu. Desculpa. Pensei que fosses um agente do governo com a intenção de nos destruir. Não sabia que faziam entregas de bolos a estas horas. Ei, pai, dá uma moeda. Phil, somos amigos há 2 meses e tu esqueces dos meus anos. Oh, vá lá, de certeza que fazem anos no futuro. Não fazem? Ah, deve ser Dernessário. Dernessário? Sim, D-E-R-N, dia de entrada no registro natalício. Feliz aniversário, feliz aniversário, ser bem-vindo, já estás no sistema, não há problema, é o fim, entrada natalícia completa. Este ano tem tudo planeado, só tenho de escolher entre A, catabungi pultar do fundo do vulcão Mauna Lau, B, cruzar os Alpes de planador e atravessar túneis de gelo, C, passear de planador sobre a floresta da Amazónia, e D, estes três mais um filme. O que achas? Ei, se fores à floresta tropical, traz-me um daqueles macaquinhos? O que é? São giros e podes vesti-los de toureiros. Vou ver se apanho um. Oh, sim, isto é o que se quer. Bom dia, meus fétidos diabretes. Tenho uma coisa para vos dizer, por isso tirem a cera dos ouvidos de forma rápida e silenciosa. Temos um novo aluno, chama-se Simon Bauer. Doutor Messerschmidt, eu gostaria de lhe mostrar a minha grande gratidão por esta oportunidade de poder aprender com um professor tão distinto e inteligente. Ah, por favor... A tua transparente tentativa de manipulação é tão óbvia como as birras patéticas do meu sobrinho começarem com o solstício de verão. Volta para os jogos de computador, seu intelectual sem inteligência. Oh, uma maçã. O símbolo clássico de veneração do professor. Meu rapaz, tu és especial. Com isto, acabaste de ganhar a oportunidade de ocupar um lugar vantajoso para observar a minha mestria pedagógica. Vamos a isto. Nina Diffy acabou de ser relegada para a segunda fila. Mas este é o meu lugar! Não vejo o seu nome na cadeira. Propriedade de Pim Diffy. É todo seu, jovem Boober. Acabaste de te tornar numa tartaruga perneta a atravessar a estrada. Tudo bem, Fifi? Tudo. Estou só a dar os toques finais no presente da Killy. Uou, quando é? Amanhã. Aconselho-te a não deixar passar. Meu, tenho de lhe oferecer um presente. Achas que a Killy ia curtir um conjunto de meias? Volto a pô-las na caixa. Podes sempre juntar tudo e embrulhar. Oh, meu, demais. Obrigado pela dica. Oh, Killy, era mesmo contigo que eu queria falar. Adivinha como vai ser amanhã? Amanhã? O que tem amanhã? Não sei. Eu acho que te vou dar a melhor prenda de antes de sempre. Phil, não precisas de me comprar nada. Está bem. O que é? Oh! A sério? Para dar os alpes esses? Oh! Oh, pois, oh, é fixe ou não é fixe ter um amigo do futuro? Feliz aniversário, eu sou nova Cola para sabotagem. Ah, cá estás tu. Nos comandos? Quando se é tão bom como eu sou, já não há quem nos comande. O Mestre Schmidt ia atacar-nos com um teste surpresa amanhã, por isso executei uma retaliação. O quê? Vais atacar o Mestre Schmidt? Eu pensei que fosse o animal de estimação dele. Faz tudo parte da jogada. O Simon diz: bem-vindo ao meu mundo. Amanhã ele vai tentar abrir o cofre dos testes e... Meu amigo, és um gênio. Simon, há uma coisa que tenho que dizer. Amanhã, não te sentes no teu lugar. Confia em mim. Ok. Desde que tu não te sentes no teu, confia em mim. Uau! Uau! Lindo! Oh, maquilhagem, penteado novo, cortesia da vara mágica. Eu lembro-me desses dias, alguém foi mordido pelo bichinho do amor. Oh, mãezinha, és tão tonta. Tenho de ir, grande teste hoje, não posso atrasar. Tra-la-la-la-la-la-la. Oh, querido, oh, acho que a Pim está apaixonada. Isso é ótimo. Deixa cá ver. Lloyd, o que é que procuras? Consegui um avanço. Acho que posso reunir energia suficiente com as baterias de protões desta casa para ligar a válvula da bomba temporal. Não nos vai levar a casa, mas a máquina do tempo vai ficar quase pronta. Preferida 108 vezes por Lloyd Diffy. Preferida 108 vezes por Lloyd Diffy. Preferida 108. Também posso usar isto. Que bom, querido, mas como vamos conseguir fazer alguma coisa sem a nossa tecnologia do futuro? Olha, é um sacrifício porque temos de passar. Ah. Bem, é uma boa desculpa para poder cozinhar à moda antiga. Como disse... É um sacrifício porque temos de passar. Qual sacrifício? O teu pai tirou as baterias das máquinas todas. Isso significa que já não temos as coisas do futuro? Então, e o planador? Estás a brincar? Essas são as baterias mais potentes que há. Mas é necessário para os anos da Killy. Bem, vais ter de fazer outra coisa com a Killy. É tarde demais para... Este é o terceiro e último aviso. Hoje é o aniversário da Killy. Alguém ouviu um wizard? Eu não. Nem eu. Antes de distribuir os testes, vão gostar de saber que o exame de hoje é de múltipla escolha. Podem escolher entre A, suores frios, B, chorar copiosamente, ou C, desaparecer numa bola de fumo que me deixa atordoado, mas impressionado com os vossos feitos de prestidigitação. Eu já não estava à espera. Vai correr mal. Eu sei. Parece que a gaveta foi soldada por um maçarico de acetileno CX-30. Mas que feliz acontecimento. Testes ainda mais difíceis. Acho que é preciso mais do que um bom plano e um maçarico topo de gama para ser mais esperto que o Mestre Schmidt. Hoje não há teste. Rabisquem em silêncio. Estou pronta para os Alpes. Killy, não podemos ir aos Alpes. Tudo bem, vamos aos Himalaias. Desde que seja um sítio frio, é que já estou a começar a suar. É que a questão é... O meu pai tirou todas as baterias das máquinas do futuro. Eu, desculpa. Oh, bem, não faz mal, Phil? Não, claro que faz mal. Eu sou de 2121. Devia poder fazer qualquer coisa especial contigo. Mas eu dependo tanto da tecnologia do futuro e agora que não a tenho, não tenho nada para te oferecer. Phil, estás a ser demasiado duro contigo. Eu sou uma simples menina. Detesto quando as pessoas fazem grandes filmes com o meu aniversário. Parabéns, Killy. Puxa o meu dedo para ganhares um presente. Oh. Vá lá, puxa! Não vais acreditar no que vai acontecer. Acho que todos sabemos o que vai acontecer. Ele disse que ia dar-me os meios. Quê? Quê? Quê? Não admira que as pessoas acordem tão mal dispostas neste século. Au! Au! Au! Ya! Oh, ah, da! Não é fácil fazer a barba. Os pelos são pequenos e a lâmina corta muito. A quem o dizes? Oh, como vai o pequeno almoço? Bem, tu sabes que eu adoro cozinhar à moda antiga. Hoje pensei fazer um batido. Os batidos não costumam ter fruta? Estou a tratar disso! Desculpem o atraso. Tive de fazer a cama à mão e lavar os dentes com uma escovinha esquisita. Não te preocupes, hoje está tudo atrasado. Queres um batido? Sabes que mais, mãe? Acho que quero uma torrada. Oh, isso já tem. Não acredito que estraguei tudo com aquilo e 2 anos seguidos. Sou um péssimo amigo. Agora tenho que fazer qualquer coisa ainda mais fixe. E sem as nhocas. Eu sou a única pessoa nesta família a ter problemas sem a tecnologia do futuro. A minha vara mágica de esticar o cabelo não tem bateria. Acho que vamos ter vidros partidos na casa de banho. Esqueci-me de dizer, Pim. Estou a usar as baterias para arranjar a máquina do tempo. O quê? Tu pões esse monte de sucata à frente do meu tratamento de beleza? desta selva numa cascata de perfeição sedosa. Olha, tenho a certeza de que vais descobrir uma forma. Estamos todos a fazer o melhor que podemos para nos adaptarmos. Cola para sabotagem. Talvez eu possa usar os teus poderes para o bem e não o contrário. Bem, depressa, palha de aço. Tenho de vos deixar na escola às 8h15. Que horas são? Meio-dia. Quando aquilo vir isto, vou ser coroado rei dos presentes de aniversário. As melhoras, Katie? Não pode ser. Oh. Ai, é verdade. Meu bilhete, o que é? Vamos, vira-te e fecha os olhos. Eu sei que é um dia depois, mas aqui está. O mesmo presente que no ano passado. Obrigada, Phil. Muitos parabéns, Killy! Phil? Phil Diffy! Deixa-me adivinhar, tu não estás sozinha na sala de vídeo, pois não? Estava tipo a meio de uma reportagem, Phil. Dou-lhe um 20 pela análise crítica do livro sobre a bandeira da coragem. No entanto, vai ter de tirar um 3 pelo gosto péssimo na escolha do visual. Precisas de alguma coisa, caixa de óculos? Cala-se! Cala-se! Esta menina é o modelo. Talvez não no sentido tradicional, mas todos devíamos querer ser tão corajosos, tão inventivos como a Pim Diffy. E mais, eu atrevia-me a dizer que estes objetos pendurados na cabeça da menina Diffy não se devem a nenhuma espécie de cola, mas sim ao puro magnetismo da sua bela presença. O Simon diz: um aplauso para a Pim Diffy, uma deusa entre nós! Tiveste a oportunidade perfeita para me infligir a mais severa, provavelmente até permanente, agonia social. Mas não o fizeste. E pensar que era de ti que eu gostava! Eu gosto de ti, Pim. Mas só estás a piorar tudo! A minha viagem aos Alpes teria sido muito melhor do que a festa do Owen. Eu nem acredito que falhei aquilo outra vez. Foi aí que o teu adversário se perdeu, filho. As mulheres gostam de coisas simples. Ah, sim? Oh, sim! Eu lembro-me do primeiro aniversário da tua mãe que passámos juntos. Tudo o que pude oferecer foram 2 bilhetes de autocarro espacial. Sim, ela estava doida com aqueles planetas. Estás a dizer que não faz mal teres tirado as baterias? Baterias? Não! Afinal, eu nem preciso mais delas. O quê? Sim! Usei o meu desconto de empregado para comprar estas 2 grandes baterias. Se quiseres, já podes levar a Killy a sair. Sabes, tive uma ideia melhor. E tu devias rapar a outra sobrancelha. A sério? Força. Até logo. Eu nunca devia ter trazido até aqui só para isto. O bolo tem uma cara sorridente porque sempre que estamos juntos tu fazes-me rir. E as flores, eu sei que tu gostas de pôr flores no cabelo, mas as velas cheiram lavanda porque, bem, eu... Tu não gostaste, não gostaste, pois não? Eu estraguei tudo outra vez, claro. Phil! Eu não sabia se bom como me tornar. Isto é coisa... Mais querida e incrivelmente mais linda que alguém fez por mim. Mas é, mas o Owen até tinha confete e balões. O que o Owen fez foi fixe. Isto. Isto é fora deste mundo. Nem precisas de nenhuma engenhoca de ficção científica para me impressionares. Tu conheces-me. Bom, não consigo deixar de sentir que falta qualquer coisa. Ah, já sei. Oh, não. Não, não, não. Por favor, eu... Oh, sim. Não, não, não. Simon? Pim? Desculpa ter-me zangado contigo em frente de pessoas comuns, mas tu mostraste fraqueza. E pessoas como nós não podem mostrar fraqueza. Lamento, mas acho que não estás ao nível da Pim. Mas estás quase lá.